Azul 2795, poderia voar direto pelo Senhorita, tem referência. 2795 autorizado pelo Apoio, pelo Dunas. Autorizado o cruzamento do campo, reportará na perna do vento da 17. Gol no 344, no solo 24, libere direita, solo 121 no decimal 9. Libere 219, gol no 344. Autoriza circuito pela direita para o 9 Emerald Fisk. Azul 2795, desça para 2000 pés, autorizado, assinado, procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, 2795. TAM 3197, autorizado. Decolar, pistão 10, vento 020 graus, 02 nós. Livre decolagem, TAM 3197. Alfa Romeo, November Oscar Whisky, tocou remeteu aos dois, corrija 3-2, mantenha o setor e aguarde para o cruzamento. Manterá o setor e aguardará para o cruzamento, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, observando o airbus da TAM, que decolou. Fique atento à esteira de turbulência, autorizado o cruzamento à retaguarda do mesmo. Autorizado o cruzamento à retaguarda do tráfego que decolou da pista 10, November Oscar Whisky. TAM 3197, decolou os 30, chama o controle Salvador 119.8. Controle 198 para 3197. Controle de Salvador, 3197. 3197, contato radar, só para o nível de voo 320 via saída São Paulo. 320, poderia valida? 397 autorizado, valida. Valida, 397. Momentaneamente. Tente, prossegue setor norte, autorizado cruzamento do campo, November Suíça. November Oscar Whisky, mantém o setor de perna do vento, pista 10, aguardando para toque arremetida 128. Mantenha o setor a perna do vento da 10, aguarda autorização para toque na 28, November Oscar Whisky. Autorizado, visual 27950. 2795, chame a torre, 1895. 295, né? Boa noite, azul 2795. Autorizado o pouso, 090 graus, 029. Informação de tráfego, Papa Alfa 28, perna do vento, pistão no zero. Confira, pouso 2795. Whisky, autorizado, curva direita, perna contra o vento, pista 28, aguarde para girar base pela direita. Autorizado, curva direita, aguardará autorização para cruzar a base da, no, da 28, na vem base. Azul 2795 no solo 38, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Direita 219, 2795. 2795. Salvador, boa noite, o Chanel 6313. Acho Isso, qual a intenção agora? Se possível, tocar RMT na 28. Autorizado, perna contra o vento, com a base pela direita, pista 28. Ciente, vai fazer a base pela direita, 28, nome Brasil. É, via bom, é 313. Romeu November, Osco Isco, autorizado perna base, pela direita, pista 28, chame na final. Autorizado perna base da 28, chamará na final o November, Osco Alfa, vai receber a gestão da nossa. 5974, boa noite, BCV, chegada é bom, ficar no nível de voo 050, a número 2 na aproximação, vai seguir o traço da frente, está 14 milhas, 02320. Ok, vamos receber a gestão da nossa. Número 18, o novembro era suficiente. Autorizado, toque remetido, pista 28, vento 040 graus, 02 nós, 01 no nó agora, calma. Sente, livre toque remetido, 28 de novembro, Brasil. Papai Romeu, novembro, Osco Isco, foi remeteu aos 4:06 na pista 28. Qual a intenção agora? Ei, fazer toque remetido no 7. Sim, prossiga para o circuito pela direita da pista 17, reporte pronto para girar base. Direita 17, reportarei pronto para girar base, o November Switch. Girar base no 7, November Switch. Autorizado, girar base pista no 7 e toque arremetida. Vento 020 graus, 02 nós. Papa Romeu, November Switch. Autorizado, base, toque arremetida 1 no 7, November Switch. Para 4 mil pés. Se por acaso eu virar pra frente e correr demais, já... o autor avisa onde você para pra bater a separação adequada. 1-0. Já onde? É capaz de aproximar. Um reporte para a emitida, não lembro, acho que eu escuto. Reportará para a emitida, o novembro eu acho que eu escuto na 1-0. Base para final 1-0, November Switch. Embraço estruturado, base final do 1-0. Toque arremetida, pista 1-0, vento 020 graus, 02 nós. Estruturado, toque arremetida 1-0, November Switch. M63, 1-3, vista para 2 mil pés, o ajuste chama 0-6, autorizado, e ILSXT, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1-0-6, reporta no ILSXT, dá 1-0, chama M3-1-3. 5-9-7-4, informa a velocidade. Está batendo 240 agora. Tem condição de reduzir para 230. 230, condição. Qualquer coisa pode retorar para abrir um pouco a direita aqui. Pode deixar. tocou remeteu 5-1, curva à esquerda, reporte para ingresso final da 97. Esquerda, reporte para ingresso final da 97, November da Suíça. Fazendo aeronáutica 4, tocou remeteu 5-4, curva à direita, circuito não padrão, reporte para a base, pistão 7. Curva à direita, circuito não padrão, reportará para a base, o November Acuística. Chanel 6-0, pronto no ponto de espera. 6-0, alinhado e decolado, pistão 0, vento 030 graus, 029. Alinhado e decolado 06310. Novembro, acho que isso tem condições de agilizar o cruzamento do campo pela direita? Sim, mas tem condições de agilizar o cruzamento do campo na BTA Suíça. Agilizando, novembro, acho que isso é porte de base para 1-7. Reportar a base para 1-7 na BTA Suíça. Autorizado na BTA Suíça, toque a remédio pista 3-5. Novembro, acho que isso mantém o farol de Itapuã com curva pela esquerda, aguarde autorização para toque emitido pista 3-5. Sete, vai manter o farol de Itapuã aguardando a autorização, novembro, acho que isso. Cinco, autorizado e ele é sexto, poste estabilizado. Sérgio Lopes, está autorizado o ILS de X-Ray, trabalhar estabilizado. Chama 3, chama 3, chama 3, Salvador, na frequência da noite, décima 9, 5, bom pouso. 5, boa noite. November Ash Twist, mantém o setor, com curva à esquerda, esquerda, forma a voz datando a aproximação do eixo da pistão no zero. Está é, tá visão com tráfego, vai manter aqui a posição November Ash Twist. Corrida. Salvador, Oceaneiro 63, 93, uma sinal da 1 a 0. Oceaneiro 63, 1 a 0, decolado 57, no controle, 1.9, sinal 8. Zero decolada 57 no controle 119 decimal 8. 198-6310. 6310, autorizado pouso pistão 90, vento 040 graus, 029. 6310, boa noite, contato radar super, via Sedepuca para o nível de 350. Via Puca por 350, assim que a senhorita poder coordenar pro do Romeu Fox 08, ficará ótimo. Bem que aguarde. Controle Salvador, está 3305, formação alfa. É 3305, boa noite, Delta Via, chegada do Mediono para o nível de voo 050. Via, Mediono para o 050, está 3305. Corrido estabilizado na X-Way. 5974, chame turno na frequência na noite, decimal 95. 095. Final 74, ajuste no zero no meio, coxinha aproximação, guarde pista, vamos no tráfego à direita, 1 no meio pés, um papá 28 alfa, em espera sobre a vertical do farol está fora, interfere com a aproximação. Ok. Coxinha 6313, no solo 59, direita, 121, décimo 9. Direita 1219, Xené 6313. Dois mil pés, o ajuste é na 0 no meio. Ok, 2000 pés, 1 na 16, 3305. 50 graus, meia dúzia de nós. 50 graus, ali, pôs com isso, galera, 7, 4. Isso tá chegado, é bom, mete 1, no reporte para a descida. Faz 1, 272, bom, mete 1, reportará para a descida. Quando possível, voa Itapia. Deixa aguarde, mantém inicialmente a proa de Bomet. Bomet para o 1273. Estou vendo a chute na chuta? Ah, estou escutando. Visual com o Boeing 727 da Rio, na curta final? Afirmo. Após a passagem do tráfego, tem condições de cruzar a retaguarda, tenta estreia de turbulência? Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado o cruzamento do eixo da 1 a 0, atenta estreia de turbulência, porte base 1 a 7. Gente, vem com a de pouso na 35, só que é remetida. Gente, prossegue para a final da 35, aguarde a autorização de toque remetida, novembro, acho que isso. Prossegue 35, aguardando a autorização para a toque remetida, novembro, acho que isso. Tráfego Salvador, boa noite, Golo 963, informação alta. Golo 096, autorizado, aliás, manter o piste no zero. Xuxa autorizado, toque aí, metida. Ficha 35, vento 040 graus, 03 nós. Autorizado, toque remetido na 35, 90 graus, risco. Fica 974 no solo 02, ao livrar 1121, Neto 19. Livrar, chamar 1219, eu faço 974. É 3190, chame Centro Recife, na frequência 126.85, alternativa 125.45, bom voo. Bom trabalho, copiado, 6390. Bona 096, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 040 graus, 03 nós. Autorizado decolagem, Bona 096. Lembra, acho que o uísque tocou, remeteu aos 04, confirma a intenção. Toque arremetida na 17. Gente, reporte base. Corrigindo, reporte ingressando no final da 17. Refaça ingressando no final da 7 de novembro da Suíça. 2782, desça para 3.000 pés, o ajuste chama 096. Azul 2723, pés, ajuste 096 agora. Decolada 04, chama o controle 119 decimal 8. 98, com 109. Decolada 096. Decolada 096, contato radar, subavia saída Momo para nível de voo 370. Minha Momo 370, com 096. Torre Salvador, 9 graus, corrija na final da 17. Novembro, acho que o risco autorizado, toque remetida pista 17, vento 060 graus, 04 nós, ajuste altímetro no 096. Autorizado, toque arremetida na 17, altímetro 10016, 9 graus, corrija. 3305, autorizado, e ele é sexto em reposto estabilizado. Reforço estabilizado, 3305. Professor Salvador, uma boa noite, Azul 4298, descendo via Bomé de Uno até o nível 150. O 4298, boa noite, desceu via chegada Bomé de Uno para 4000 pés, sua ajuste é 9096. Consegue descer da via para 4000 pés e 1096, o azul 4098. Oeste Whisky, topo Remeteu 07, confirma intenções. Pouso completo, pista 107. Prisado, curva à direita, reporte base pela direita 107, pista 107, fazendo Oeste Whisky. Direita, reporta base 107, November Oeste Whisky. Base 97, November Oeste Whisky. November Oeste Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 050 graus, 02 nós. Autorizado pouso 17, November Oeste Whisky. Zona 32, Teana, na 3305. Na 3305, chama tudo observador na frequência 08.95. 95, obrigado. 2782, desça para 2010, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2782, 2010, autorizado X-Ray, reportar estabilizado para 2782. Luna 096, chame centro Recife na frequência 12685, alternativa 25.45. 12825, 2545, Luna 096. Guarde instruções para bolo. Na escuta 3605. Boa noite, eu vou 1973 no ponto 00, visual contrato conexão. 3305, autorizado pouso, pista 10, vento 030 graus, 02 nós. Reporta 3305. Boa 973, boa noite, após o depois da TAM, pousar a pista 10, autorizado alinhar e manter a pista 10. Boa noite, após o pouso da aeronave da TAM, alinhe e mantém a pista 10, gol 1973. November Oeste Whisky no solo aos 1 ou 2. Atenção é bata. Afirma, bata, novembro acho isso. Autorizado backtrack, aporte livrando pista, novembro acho isso. Autorizado backtrack, respondará livrando pista, novembro acho isso. A 3305 no solo 14, ao livrado no 21, Dessão 9. 219, boa. Controle o azul 4298, confirmado apenas o ajuste a uma 0 no meia. Afirmativo, prossiga para 2006, autorizado LFC, reporte estabilizado. Muito obrigado, seria até 2000 pés agora, o Nozela no meia, e LFC X-Ray está autorizado para reportar estabilizado, 4298. Cara, vou no 973. Título de chamiturgem na frequência da noite, decimal 95. 26195, boa. Oi Salvador, boa noite, o Azul 2782 estabilizado. Azul 2782, boa noite, ajuste no zero no meio, continua a aproximação, guarde pista livre. Azul 2782. Azul 2782, autorizado pouso pistão no zero, vento 020 graus, 03 nós. Azul 2782. Uno 973, declarado azul no meio, chame controle, 119 decimal 8. 198, boa noite, Uno 973. Salvador, boa noite, Bruno 973. 973, contato radar, suba via saída São Bruno, para o nível de voo 360. Via São Bruno, para o nível de voo 360. Autoriza a Leda da presente, Bruno 973. Pós cruzar 2000 pés, autorizado Leda. Está presente cruzando, voando Leda, Bruno 973. Azul 4298, autorizado, e ele é sexy, pistão 90, reporte localizador. Autorizado, vai reportar no localizador, 4298. Olha, 4298 está estabilizado o visual. Caso 4298 vai ter na frequência 18.95. 18.95 com a torre agora, vamos chamar. Obrigado, uma boa noite. Bom pouso. Obrigado, Sirieta. Azul 2782 no solo azul 9, vai livrar 121 décima 9. Vai livrar direito 219 azul 2782. Torre, uma boa noite, Azul 4298. Na final do X-Ray, a 7 milhas do campo. 4298, boa noite. Ajuste o altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. No 0 no meio ajustado, aguarde a sua autorização, 4298. Azul 4298, autorizado pouso pistão 0, vento 030 graus, 03 nós. Autorizado pouso 0, o 4298. Na frequência 128.35, alterna 1235, alterna 1238. Se apresenta em Recife, 1235, alterna 1238. Boa noite, boa semana, agora 93. Aumente o meu voo. Obrigado. Azul 4298, no solo 23, direita 121, décimo 9, cogino, segue via Alfa, Juliette, portão 03, Azul 4298. Juliette, portão 3, Azul 4298. Boa noite, Lúcia Via, chegada é bom, que para 4.000 pés, ajuste em Salvador, 9.096. Lúcia Via, 4.096, Azul 4298.